Batango, Rocha Golf Serra, na escuta? Padrão Salvador, 1000 pés, decolando a pistão no 7. Primeira curva à esquerda, corredor forte. Fazendo 20 milhas. 1198 controle, 0167 o transponder. Confirme pessoas a bordo e autonomia. Tente, acionamento, táxi de colagem, torre 1895, que é legal no 023, bom voo. Voo 2009, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 120 graus, 109. Batango Oscar Wolf Serra, livre acionar, chame pronto para o táxi. Voo 2009 decolado 58, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. 098, obrigado senhor, tchau. Voo 2009 decolou, Tael Lida Coral. Voo 2009, boa tarde, contato radar, chega para o nível 240, após 2000 pés, autorizado direto Lida. 2000 Lida, voo 2009. Papão Romeu, até o Vila de Serra, está no Porto Real de Destino. Teste até o Vila de Serra, autorizado 500 pés, reporte através do Parque de Cipó Sul. Autorizado que esse teste amarelo também do Cipó Sul até o Vila de Serra. Precisando do gol 2009 lá na Ponte Coral. Exato, Coral, gol 2009. Coral, muito obrigado. Com FIS pronto? FIS? Via a roda do plano de voo, o peso do 21 segue conforme, nível de voo autorizado 360, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa segue DCT Nitibu, Novembro, India Tango Bravo Oscar e conforme, é o peso do 21. 198 controle Salvador, 5407 transponder. e é o peso do 2-1. Agora deixa eu ver o pushback acionamento, o Gol do 097. Sapata Angus, Juliette, Santos, Zulu, boa tarde, mantém-se condições visuais, o ajuste na 0 no 3. Voe direto Paripe, deixa para 1.500 pés. Paripe, Salvador, Alfa X8A, forma finalização de reboque na posição 3 do pad 3. Sim. Obrigado e uma boa tarde. Base pela direita da 17, não há tráfego, informar, reporte na final da 17. Poste no ponto de espera da Papá, Oscar Gurcerra. Zona 92, boa tarde, vai direto de serviço a 366, desce para o nível 060. 366, desce 060. Salve, chamando o patrão da Juliette Serra, chama a Juliette Serra, passou para a Juliette Serra. Juliette Serra, chame Torre, 118, desce sinal 95. Salve, Juliette Serra, boa tarde. Torre, Salvador, Papa Romeu, até o Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, o ajuste no 0, 1 no 2 agora, autorizado cruzamento final da pista no 0 e base pela direita da 17, reporte na final, não há tráfego informado. Autorizado cruzamento do volume da 1 no 0, acionado no final, final da 17, Hotel Juliette Serra. Mantém a posição, o Oscar Gurcerra. Desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado procedimento R9, pistão no 0, reporte passando a Serra Vista 366. Desça 2.500, autorizado a reportar no Serra Vista 366. Gol 2009, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 1232, boa tarde. Boa tarde. 135, controle. 135, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Beatriz, uma quarta, prossiga. Boa tarde. Como você está fazendo a saída para Petrolina, Patrícia? Como transição Lenin. Como Lenin, compreendi, deixando a linha 3 no 4. A gente está aqui pronto para a autorização para chegar a nossa transição. Deixe o saneamento 314, Salvador para a Petrolina, 340 nível de voo autorizado, via pêssego 20. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Lenin. 1198 controle, 5420 o transponder. Controle 5420. 5420. Afirmo. Afirmo. 63, por um. Correto, chame para pushback acionamento, portão 06. Obrigado. Olá, bom, no 620, boa tarde. Com a informação, Juliette. Bruno 620 para Recife, autorizado nível 370, via Zulu 17. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198 controle Salvador, acione no transponder 5433. Bruno 620, autorizado nível 370 para Recife, via Zulu 17. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Olá, direção ao 8 controle, transponder 5433, voo 1620. Certo, chame para pushback acionamento, voo 1620, portão. Confirma o portão? Portão 4, voo 1620. 4. Janeiro 3, se possível, poderia falar novamente de informação de táxi sobre o modulou com a frequência de outra aeronave. Penalmente 55, segue o táxi, via NG Alfa no ponte para dar 10, chame a torre em 1-1-95, QNH 10-2, bom voo. Agora o ajuste, Fala, Janeiro 327, para Juliette, para o Jardim Rangel. Janeiro 327, para Ilhéus, aguarde na escópia. Guarda. 97, após a aeronave da Avianca liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 2, chama para o táxi. Janema 327, Ilhéus, copia? Copia, 327. Salvador Ilhéus, 240 autorizado via roda do plano de voo, voo 677. Decoda 10, primeira curva à direita, da El Coral, a saída. 1198 controle Salvador, 5154 transponder. 3277, 240, Paridel, Rota Conforme, Depadão 10, na curva direita, Bael Coral. A área via Golfo 377, 1998, transponder 5154. Correto, chame para a custo de estacionamento. Parada, 327. Autorizada a decolagem, pista 17, 1-1-0 graus, 1-0 nós, Oscar Golf Serra. Obrigado, Golf Serra. 0060, Santa 3192. Santa 3192, desça para 2500 pés, ajuste 0013. Autorizado procedimento RNAV pista 10, reporte passando Serra Vita 366. Santa 366, desça para 2500, 3192. Passando Serra Vita 366, Santa 3676. Santa 3676, complete procedimento RNAV, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Se é da presente, repassarei liberando isso, então no 022. Oi, Salvador, boa tarde, essa 3676. Tá a 4 milhas de Serra Vita 372. Sexta 3676, boa tarde, continue a aproximação, agora autorização de ponto. Aguardando a autorização, 3676. Por favor, autorizaria 2.500 via corredores aqui no corredor forte? Tem um no meu pé aguardando coordenação, o Oscar Gosser. Positivo. Motor, eu decolagem. Tráfego decolou da 1.7 com curva esquerda, ainda vai cruzar o campo. Mantenha a posição, 6.355. Serra autorizado pelo controle a 1 no mil pés, ok? Já me abre. Posso Golfo Serra confirmando acionado 0167? 0167. Gente, 1 no mil pés no corredor forte, chame o controle. 119 decimal 8, tem um bom voo. 98, dá volta. Confirma para o controle. Sim, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, mantém as condições visuais, ajuste chama 013. E informo que não recebo transponder. 76, autorizado pouso, pistolo 0, vento 120 graus, 10 nós. Usar 3676, então tem livre pouso na pista 10. 295, 3192. 10097, 181 a bordo, 3:14, ao técnico. 097, segue táxi em Engenharia Alfa, no ponte Esperadão no 0, chame a torre Salvador em 118.95. Quem negar no 0 no 2. Gente, ideal, ponto 0, 295, 0. Ainda negativo, Capatão Oscar Golf Sierra. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde, Santa 3192, passando Serra Vita 372. Santa 3192, Torre Salvador, ajuste no 0 no 2, continue a aproximação, aguarde pista livre. Tarde. Bom, reportar aí no regresso do voo para manutenção, obrigado. Viu? Capatão Gosta da Sierra, agora sim eu recebo o modo alfa, porém sem o modo tarde. Pois não, agora eu recebo o modo tarde. Três, meia, sete, meia, solo, polo meia, lembra direita, solo Salvador, 121, décima nove. Solo direita, 121, 9, boa. Visual de Aguaróis. Sete Papa Tango Juliette, Tango Zulu, chame torre, Uno, Uno 8, decimal 9. Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, Torre Salvador. Da visão de Azarosa, na proa da rotatória. Juliette, Tango Zulu, autorizado final da Uno 7. Reporte através de RIMAR. Pede, já prosseguindo para o final da Uno 7, reportará a Reinaldo. Recebeu. 13192, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 109. Repouso, autorizado, 109. Chanel 6355, autorizado, Aliane Mandeiro, pistão 0. Autorizado, Aliane Mandeiro, pistão 0, mesmo. Atalho 1097, ponto espera. Voo 1097, bateu ponto espera. São 3192, sala 18, livre à direita, solo Salvador, 121, décima 9. Ok, livrando à direita, 219, posso fazer mais. São 3676, autorizado Juliette para o portão 05. Juliette para o portão 05. Já estamos no lugar, vai baixar trabalho. Juliette Tango Zulu, avistado, pouso autorizado, pistão 7, o vento 130 graus, 09 graus. 7. 76, corrigindo, Juliette para o portão 09. Corrigindo, 3676, portão 09. Três, um, no, nove, dois, taxi de alfa, reporte antes da Juliette. De alfa, reportará antes da Juliette, 192. 55, autorizado a decolar, pistão 0, vento 120 graus, 099. Autorizando a decolar, pistão 0, Uno 097, autorizado, aliar e manter, pistão 0. E mantém Uno 097. Paulo Salvador, tá 3835, formação de leite, autorização para com 15. 2835, Juliette em curso, aguarde papel. Guardando o próprio paciente da Juliette, tá 3835. Juliette, 3192. 3192, autorizado, Juliette para o portão 05. Juliette, 05, 192. Boa experiência aí, então, até a gente poder retornar agora, como pelo esquerda, mantendo mil pés aqui, está pegando o vento por sinal. Gente, vou ir direto ao Ciasa, reporte quando visual com campo, acho que chegou Sierra. Controle de Salvador, boa tarde, o Chané 6355 decolado na sua escuta. Chané 355, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado, direto Lida. Afirmativo, sobe 360, após 2000, direto Lida, 6355. No 097, autorizado a decolar, estou no 0, vento 120 graus, 089. Tem decolagem no 0, tá, não, tá. Protocolo. Seu ativo tá pronto, tá 3835. Tá 3835, autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 10, Ubar, via Upper Zulu 16, Posmo, após sair conforme rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda, ótima, decolada 10, primeira curva direita, transponda 5423, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado para com nível 360, via Pesulu 10, Pubave, via Pesulu 16, ponto e conforme. A saída da El, Leda, ótima, está 10. Com curva direita 5423 no transponda, 198, o controle está 3235. Plan 3835, funcionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sim, vamos lá, pronto. Estou alucinando a 326, pushback e acionamento no ponto 1. 327. Puxa, né, 6327, aguarde para o push. Aguarda, 6327. Semi controle Salvador, 119.8. 298, voo 097. 119, 18. 08. 08. Canal 6327, pushback em coordenação com a equipe de solo. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Reportará para o táxi, 6327. 097, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. Tá para 360, após 2000, vou direto para a posição Elefa, em gol 097. Pera, não é que chama. Como que chamou o solo? O 1169. Gol 1169, pronto cópia? Pronto cópia, gol 1169, CTA-7. Gol 1169, autorizado Serra Bravo, Golpe Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Saída da El Leda, ótima decola da 10. Primeira curva direita, transponder 5444. Frequência do controle Salvador, 119, décima 8. O Oscar Golpe CA. 360, abertura do Lu 10, Taubaté. Decola da pista 10, curva direita, perfil da El Leda Mótima. 5444, transponder, controle 1198. Ou 1169. O 1169, contagiamento correto, recorte pronto para o inspecionamento. Está pronto para o gerador, não é nada. Paulo Alvano 620, posição 4 para puxa acionamento. Toda rotatória, atenção é base para 1-7. Fernando Salvador. 6327, siga via Índia no ponto de espera 2895. Ajuste 1012. E ainda 895-1263-27, gratuito. Nono 69, cotejamento foi correto, change plot para o pushback saneamento. Enche o nono 69, vai te chamar. O que modulou? Avô, nome 620, posição 4 para push saneamento. Autorizado, 2-0, pushback saneamento, taxi. Saneamento, taxi, nome 620. Bom, 097, chame Recife, 1260. Recife 260, vou ver na frente. Oscar Golf CA. Sou Salvador, 3-7, boa tarde, Santidade 104. Puxa, 6327, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 089. Alinha e decola, pista 10, 38. Oscar Novo de Serra, solo Paus 3-1, confirme Paquistino. Oscar Novo de Serra, livre à direita, acessando a frequência livre. Solo Uno 620 para o táxi com 176 a bordo, alterna João Pessoa, 3 horas e 10. O 1620, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via táxi Índia e Alfa, quando pronto, chame a torre 118 decimal 95, o ajuste 1012. Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, quando pronto 18 decimal 95, gol 1620. Boa tarde, Uno 620, próximo ao ponto de espera pronto. Uno 620, autorizado, alinhar e manter pista no zero. A linha é mantém na Uno 0, ou Uno 620. Oxenai 6327, decolar os 33, chame controle Salvador, Uno 19, décima 8. Uno 19, décima 8, 6327, grava. Oito mil a nove, sem condições de volta, Serra Vitor 366. Pista para 2.500, foi para o Serra Vitor 366, autorizado a aproximação, Renato. 2.500, 266, autorizado, Renato. Bom, controle, Salvador, Xenai 627, boa. O Xenai 6327, boa, é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições, cara. Faz sem restrições, 6327. Solicitou a coordenação 180, final. Está autorizado, 180, voe direto e leão. 7180, direto e leão, 6327. Ele falador, 4166, boa. Azul 4166, esse é o controle Salvador. Pista para 4000, ajuste 1013, direto para o Serra Vito 366 para aproximação, Renato. 4013, Serra Vito 366, terminal 4166. 3154 ao controle. Ajuste 1013. Pista para 5000, direto para o Serra Vito 366 para aproximação, Renato. Positivo. Você está seguindo a aeronave da Azul, está à sua frente, posição de 12 horas 13 milhas, passando 21 mil e descido. Uno 620, decolou aos 35, chame controle de Salvador, Uno 19, décima 8. Salve, décima 8, boa tarde, gol no 620. Boa. Controle Salvador, gol no 620, passando 1400 pés na PUCA. Uno 620, o controle está em contato, radar, suba sem restrições. restrições, 9620. Azul 466, está passando por Ipela, desça para 2500, iniciou o voo sobre a... 2500, 466. Solucionar 6314, pushback acionamento no meio 2. Solucionar 6314, pushback e coordenação, deve acionar, reporte pronto para o ataque. Papa Tango, Juliette, Quebec, Kilo, controle. Positivo, livre. Do 4166, reduzindo para 2509. Ciente. 23154, reduza para 2309. Agora 230. Estabilizado, campo à vista, 869. 1869 na final, checa o trem em torre, 1895. Ciente, 1895, 869. Igual a 869, uma milha aí. Ponto 2 do 372. Voo 1869, tráfego avistado, Torre Salvador, ajuste no 0 no 2, pouso autorizado, pista no 0. Vento 110 graus, 079. Autorizado pouso na 10, voo 1869. Azul 4166 está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado, Renato, Azul 4166. Tá Papa Romeo, November, Oscar, Whisky. Bata, 2 a bordo, aguarde cópia. Alô, Salvador, tá 3235 no 8, para pode pegar também. Três, oito, três, cinco. Pushback coordenação, liberação na resposta, pronto para o táxi. Pesado, liberação na resposta, chamada táxi, então 3235. Para o táxi, o CNR-63-14-57, autonomia de 3 horas e meia, está o terminal ali. Telemia 3, 1-4, táxi autorizado para o ponto de espera. Quando pronto, chame a torre. 1-1-8, décimo 9-5, ajuste 1-0-1-2. Quando pronto, 2-9-5, 1-0-1-2. Zona 1-2-0. Boa. Estou fazendo 1-1-6-9 na 1-0-1-0. Puxa, Telemia 3, 1-4, confirmando o táxi é via Pátio 1 no táxi aí, Índia Alfa. Faz 1 no Índia Alfa. 1-2-0-1-1-6-3-8-7-0. Salvador Approach, Papa-San Gosser, Celcino, Information, Juliet, and Inland, good afternoon. Good afternoon, fly direct to Itapi, clear to 6000, this is the altimeter 103, mind arrival and the Bizulu runway. Ben, Oscar, Hotel Bill. Fly direct to Itapi, descend to 6000 feet, Oscar, altimeter 1018, Oscar, Hotel. Ah, 3835, é o solo, voltando? Prossiga, 3835. Para pushback simultâneo com o colega da Goa esquerda, então aguarde o instante, após o mesmo inicial, o senhor inicia em seguida, por gentileza. A gente já iniciou o 3235. Bem, aguarde o voo, vai iniciar a sua esquerda, aguarde o instante. Confirme o 3235. Zona 54, desça para 2500 e está autorizado a aproximação à RNAVE como número 2. 2500, autorizado a RNAVE, 3154. A gente tinha iniciado o TAN 3235, desculpa aí. Ah, tranquilo, sem problema. Salve, Salvador, voo 1869. 1869. Táxi em frente. Aguarde antes da Juliette, previsto portão 10. Não, Juliette. Torre Oceania 6314 no ponto de espera pronto. Oceania 6314, autorizado, ALL decolar, pistão 0. Alinha decola 1-0. Vamos para o táxi, o TAN 3235, tem 159 bordo com 3 horas e 35 alterna Guarulhos. Táxi autorizado via Pat 1, táxi aí de Alfa, quando pronto chame a torre 1-1-8, décimo 9-5, o ajuste 1-0-1-2. 0-1-2, autorizado Pat em dia Alfa, ponte espera 18-9-5, tá 3-2-3-5. Estabilizado. Botou 66, informe o contato visual com o capitão. Já está. O 969 é o solo voltando? 69, está totalmente pronto para iniciar o push? Eu acho que a mensagem quebrou aqui, a Branca espera lá, cai ali. Ok, então chame quando pronto. Vai lá. O gol 969, da Juliette. Zero. Azul 41166, Torre Salvador. Ajuste 1012, continua a aproximação. Aguarde a alteração de pouso. 1-0-1-2, na escuta, Azul 4166. A liberação do mesmo, meu colega da companhia ainda está no processo de pushback. Alô, 1869, vai embarcar 37. Latiel Manati. Manati, 1000, decola da 17, direita Xé, 0145, responder, controle 198. Xelega 314, decolou os 46, chame controle, Salvador, 119, décima 8. Obrigado, amigo. 50, só confirmando, qual foi o último transponder alocado? Salvador, boa tarde, Xelega 6314. Xelega 6314, é o controle, está em contato, radar prossiga como autorizado. Pouso no 0041M. 1269, autorizado, tipo que você não mete no táxi. É, já autorizado, mete no táxi, 1269. 1869. A Freire modificou seu portão, agora 612. Após a saída do airbag da Fernanda do Pátio, ingresso via Juliette até o portão 06. Fazer até para o 062, chegou 9-0. Brasco Whisky, na escuta? Chateau Kilo, Reclear 2-4000. 5-6, Chateau Kilo. Cira de Santana, ele acola da pista 1-7, primeira curva direita, ingresso inicialmente no corredor Axé, 1-1010. Guardando liberação do controle, que opera em 19-8. Shine 0-1-2-0. Controle Salvador, eu tenho 3-1-9-0, tem informação, Júlia. O 3-1-9-0 reduz a velocidade para 250 a mais, à frente, a aeronave transportando enfermo. Desça para 5.000 e o ajuste com 0-2.9. Estimativa deve ser 5.000, o entendeu ajuste 1012 e redução 2509. 1090. Positivo. Acho que até o quilo, altura 7-1-0-1-2.9. 1-1-2, até o quilo. E acompanhe o 1-1-69, por gentileza, mais a retaguarda para o pushback, a companhia vai ingressando, ponto do seu livro. Ok, não, vai ficar mais atrás. Tá em nada, está bem. 131-54, Salvador. Ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vem. 2 Salvador, está 3835 no ponto de espera, 010, pronto. Está 3835, mantém o ponto de espera. A gente vai manter o ponto de espera. Ali está na entrada lá do 10. Tá. Solo Salvador, 121, décimo ao lado. Direita Lisandro, 219, azul 436. Solo Salvador, bom, azul 436, livrando. Azul 4166, ataque autorizado para o Pátio 3 e ataque foi Alfa, Aquilo, atento ao balizador, previsto 4 Lima. Confirme o Pátio 3 via Alfa, Aquilo, seria isso? Afirmo, ataque foi Alfa, Aquilo, atento ao balizador, previsto 4 Lima. Confirmo, Alfa, Aquilo, Pátio 3, previsto posição 4 Lima, 466. Executar sua trajetória, não? Vamos. Direto Petrolina, autorizado. 130 graus, 089. Livre pouso no 0, tá 3154. Já vem melhor do que o uísque, assinamento a seu critério, reporte pronto para o táxi. 183, autonomia. 410, valeu. Brasília Serra, reporte na 7 York. Gol 1169, Copiado 183 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, Pátio Índia Alfa, quando pronto chame a torre, 118.95, ajuste no 012. Estou 3835, autorizado, Aliane manter pista no zero. Aliane manter no zero, está 3835. Então, Juliette Serra, autorizado, Aliane manter, então no 7, reposte, Aliane pronto. Então, 3154, seu solo para 52, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Entrando à direita, 209, 3154. Positivo, livre. Solo Salvador, Santa Isabel, 4, espera aí, escuta. Chan 3154, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, informa antes da Juliette. Hotel Juliette Serra, autorizado, decolar, pista 17, o vento 130 graus, 089. 5-6-3-4, obrigado. Abraço. Decolar, pista 10, vento 130 graus, 089. Autorizado, decolar, Jotão 3835. Já está autorizado Juliette para o portão 11. Juliette, portão 11, 3154. 12? Afirmativo, 1-0-2. Em breve o senhor vai abandonar a chegada Mário para voar para o Serra Vida 366 para aproximação à Rinaldi. Ainda mantém a chegada. E aguardando, então, mantendo a chegada 3190. Positivo, livre, ajuste 1-0-1-2. Abrindo. 1-1-9-8, hotel de Serra. Prepare da El Leda Irume. Da El Leda Irume. Da 3, não pode ser. Controle Salvador, 1-1-9, décima 8. 19-8, tá 3-8-3-5. Curva à direita, solicita proa direta para Manatina 242, mantendo, subindo para 1500 pés. Autorizado, vamos livrando a zona de controle. Só indicando 1000 pés para o GSR. Autorizado também, 1000 pés, informe livrando a zona de controle. É porta na terra. Controle de Salvador, tá 3835, saída da El. 3835 é o controle, contato radar estabelecido, após 2000, voa Leda, Leda Mote. Após 2000, proa de Leda, o TAM 3235 e Mote vem seguida, TAM 3835, obrigado. TAM 3190, direto para o Serra Vida 366. Direto para o 366, para o TAM 3190. 300, para novembro, 857 até Mossu. Saída da El Leda, Irume, decolando a 10 com curva direita após decolagem. 450, transponder, controle 1098. Então, 3154, cotejamento correto, recorte pronto para o pushback, treinamento. Postará na posição 5.